Nosso tema do dia, como vocês já viram, é dos círculos da fé. É uma mensagem do Espírito Emmanuel que consta do livro Justiça Divina. Nesse livro, esse Espírito tão sábio, feitor de Chico Xavier, ele fez comentários a partir de um estudo que foi realizado sobre o livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é uma das obras básicas do Espiritismo. É uma coletânea de escritos de Allan Kardec, quando ele, estudando a doutrina, depois que ele passou daquela fase comprobatória de reconhecer a existência dos fenômenos espirituais, reconhecer que existiam espíritos por trás daqueles fenômenos impressionantes do século XIX, ele percebeu que havia consequências morais, que havia consequências que atingiam direto a vida moral do indivíduo. E ele percebeu a característica de religião que aquela nova doutrina trazida pelos Espíritos tinha. Então, os aspectos religiosos, ele desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo, e nos textos que ele reuniu para formar esse livro, O Céu e o Inferno, ele discutiu justamente uma dessas crenças mais arraigadas que o mundo ocidental tinha, a existência de dois lados opostos, o bem e o mal, e os lugares para onde essas pessoas vão, o céu e o inferno. E ele desenvolve, com base no conhecimento que os Espíritos trouxeram, que havia noções muito mais amplas do que isso. Que o céu e o inferno, na verdade, não representam regiões do universo, mas elas representam o quê? Estados mentais do Espírito. O Espírito, ele tem o céu ou o inferno no seu interior, de acordo com aquilo que ele é, de acordo com aquilo que ele age. Em uma dessas passagens desse livro, Kardec desenvolve a questão da falha que as religiões, principalmente no mundo ocidental, no mundo cristão, tiveram, né? Em trazer concepções muitas vezes erradas, concepções muitas vezes que não correspondem à realidade da vida espiritual. E a primeira parte, o item 12 desse livro, ele vai discorrer sobre esse tema. Ali são textos de Kardec a partir do que ele aprendeu com os Espíritos. Há algumas comunicações que ele acrescenta na segunda parte do livro, justamente analisando as condições que o homem chega no mundo espiritual. Desde os espíritos mais infelizes, espíritos que não têm nem consciência da sua própria humanidade, até espíritos de grande elevação espiritual que puderam se comunicar naquela época. E Kardec, a partir desses exemplos, ele vai exaltar, então, ele vai mostrar o quanto é importante a educação espiritual. O quanto é importante o indivíduo desenvolver noções de uma religiosidade natural, e não a religiosidade artificial. A religiosidade artificial é aquela que tem a ver com o exterior. É aquela que tem a ver com o homem que cria sistemas de interpretar o mundo, que cria sistemas de interpretar a divindade, mas a partir da sua pequenez, a partir da sua imperfeição. E o homem criou sistemas religiosos mais diversos. Muitas vezes, ele, por sua imperfeição, fica extremamente apegado a questões que não são importantes, né? Questões que são extremamente insignificantes comparado com aquilo que realmente a religião deve representar para o homem. Então, a religiosidade é algo muito profundo da nossa condição humana. É algo que faz parte de nós. Por mais que se diga, por mais que os estudiosos materialistas tentem afirmar que a religiosidade é algo que o homem deveria combater e sempre foi usada para perder a humanidade, porque ela sempre foi tida como um instrumento de manipulação pelos poderosos, a religiosidade natural é algo muito mais profundo. E é sobre isso que nós vamos estar falando então hoje. É sobre essa questão da nossa conduta ética perante a fé. Mas, em especial, perante o respeito que temos que ter à religiosidade do outro. Porque é aí que nós vamos ter, então, um grande desafio. Nós vamos ter um grande desafio a ser vencido. Então vamos ver o que Emmanuel tratou desse tema lá nesse livro, O Justiça Divina. Recapitulando então, né, é um livro que nos serve de base, O Justiça Divina, que foi desenvolvido a partir do livro O Céu e o Inferno. certo? Então, uma das mensagens que Emmanuel traz nesse livro é falando desse respeito que nós temos que ter pelas concepções religiosas das outras pessoas. Nos nossos dias, e aqui no Brasil em especial, nós não temos muitos problemas em relação a conflitos religiosos. Felizmente, no nosso país, embora isso possa ser até levado à conta de ser uma característica negativa, algumas pessoas pensam que isso é assim, mas quando nós analisamos o resultado disso a longo prazo na evolução do espírito, é muito positivo isso que nós temos no Brasil. Uma grande miscigenação de povos, de raças, de crenças, de valores. Embora isso possa ter dado margem a muitas coisas equivocadas, no fundo, nós aqui no nosso país, por termos essa identidade, né? Em termos essas ideias de tradições, não termos essas ideias de linhagens, nós somos pessoas privilegiadas porque, de uma certa forma, por sermos um povo, não temos uma identidade assim, ao longo do tempo, muito grande. Nossa história não é milenar como muitos povos. Nossa história, comparada aos povos, na sua maioria, na humanidade, ela é recente, né? E isso criou uma condição importante porque o Brasil, tudo tem essa possibilidade de florescer, tudo tem essa possibilidade de se estabelecer, o que é bom e o que é ruim. Mas quando você pensa que o espírito tem que exercer a liberdade, isso se torna positivo. Porque aqui, dada essa concepção, que não é muito racional, é mais emocional, nós não temos conflitos por termos pessoas de diferentes origens. Começaram, de um tempo para cá, a identificar focos isolados. Pessoas muitas vezes influenciadas por ideias que vêm de fora, mas que não é próprio da nossa cultura, né? Nosso país, apesar da sua história de opressão de alguns povos que existiram aqui no passado, de uma certa forma, nós convivemos com tolerância, com todas as pessoas que têm concepções diversas da nossa. Nós não nos odiamos porque o nosso vizinho tem uma religião diferente da nossa. Às vezes tem desentendimentos, às vezes as pessoas se afastam umas das outras, mas ninguém se odeia porque o outro é de uma outra religião. Né? Esse fenômeno que a gente vê em algumas regiões do mundo, infelizmente não é intenso aqui no país. O que existem geralmente são o quê? Pessoas muito mal orientadas que assimilam ideias de segregação, de separação, que são importadas de fora. Mas não é próprio da nossa cultura, da nossa essência, ter raiva das pessoas porque elas pensam diferentes. Às vezes a gente não concorda, se desentende, às vezes nem toca no assunto, tanto é que as pessoas relacionaram os itens que não se discute, né? Política, religião, futebol, né? São coisas que não se discute na nossa sociedade porque já percebemos que não vai além, né? Uma discussão em torno desses temas, quando essa discussão não é baseada no entendimento. Então o nosso espírito prático coloca de lado essas questões para a gente viver harmoniosamente. E isso é um dado positivo. Embora as pessoas adorem encontrar defeitos no nosso país, na nossa cultura, existem muitos deles, nós também temos valores. Nós também temos princípios bons. A maioria das pessoas aprenderam em seus lares tolerância e respeito para com os outros, independente dessas questões. E isso se deve a esse grande caldeirão que é a nossa cultura. Essa grande mistura, essa grande origem, que é muito bom nós não termos uma cultura milenar realmente. Porque aqui qualquer um pode vir, se estabelecer, assimilar valores que ele desejar, ou manter o seu próprio. Tanto é que nós temos grupos diversos no país vivendo, grupos étnicos, grupos religiosos, e todo mundo vive harmoniosamente. Até ocorrer alguns incidentes, que são casos isolados, né? Então, esse é um dado positivo, que vai ao encontro dessa necessidade que nós temos do respeito mútuo às concepções das pessoas. O respeito que nós temos que ter pela forma como as pessoas creem. Porque parece que nos nossos dias, começa em decorrência de tantos fatos que vão sendo noticiados, começa a surgir nas pessoas essa disposição de entrar em um confronto, de entrar em desentendimento por questões religiosas. Isso não deveria ser assim. Né? Emmanuel, ele desenvolveu essa temática na década de 60. O livro foi publicado em 1961. Provavelmente já começava a espiritualidade a perceber a necessidade de alertar principalmente o espírita, o respeito que ele deve ter com a crença do outro. O respeito que nós temos que ter, a forma como o outro entende as coisas. Né? Por quê? A concepção que o homem tem sobre Deus, sobre religião, a sua capacidade de interpretar essas ideias, ela depende muito do seu desenvolvimento espiritual. Depende muito daquilo que ele já alcançou em termos de conquistas. Por isso que nós vamos encontrar a manifestação religiosa de maneiras muito diversas. Desde as pessoas que têm necessidade extrema de rituais, necessidade extrema do uso de instrumentos associados à religião, de acessórios, aparatos. Nós vamos encontrar pessoas que entendem que certas práticas são necessárias para cumprir a adoração a Deus. E muitas vezes as pessoas não entendem e fazem críticas a isso. Né? Nosso país tem essa grande mistura de religiões, de princípios, de ideias, essa grande mistura de cultura. Às vezes as pessoas colocam de uma maneira muito pejorativa a forma como o outro se dirige à divindade. E nós precisamos acatar e respeitar isso. Para nós pode ser algo muito bizarro, alguém tem que materializar o seu ato de fé. Por exemplo, oferecendo algo material para uma divindade. Para nós pode ser algo que nos choque, a gente pode até olhar com desprezo aquela pessoa. Mas isso é uma conduta muito equivocada, muito fora da essência do que é ser espírita, do que é compreender as leis espirituais. Porque o indivíduo que ainda tem essa necessidade, ele deve ser respeitado nessa sua prática. Por mais errônea que a gente possa pensar, nós não podemos, quando pretendemos orientar ou esclarecer alguém, entrar num confronto direto com essa pessoa. Porque há pessoas que, pelo seu entendimento, pela sua conquista espiritual nesse terreno da crença, da religiosidade, é o que ela consegue ter, ou ser, ou fazer. Né? Tanto é que Emmanuel, ele faz, ao discorrer sobre esse tema, ele relaciona algumas coisas. Né? Ele coloca assim, ó, aos que pretendem louvar a infinita bondade, manejando borés. É a religiosidade mais primitiva, que é a do indígena, que ele entende que a manifestação para o divino do ser deve ser pautada nas danças, nos instrumentos musicais típicos que eles possuem. Né? O boré é uma espécie de tubo oco, bambu ou um outro tipo de madeira oca, em que eles reproduzem sons. Em muitas culturas indígenas, essa questão dessa musicalidade é importante, seja para afastar maus espíritos, seja para agradar os bons espíritos que cuidam da natureza. E muitas vezes eles não entendem como sendo humanos, entendem como sendo outras forças da natureza. E a gente, quando vai buscar em outras culturas a religiosidade, a gente percebe isso também. Essa ideia de musicalidade, de rituais associados ao culto. Isso deve ser encarado por nós como naturalidade. Mas daí, entender que aquele indivíduo é um ser completamente primitivo, nós não podemos chegar nesse ponto. Por quê? O indivíduo pode ter ainda uma religiosidade aparentemente primitiva, mas outros aspectos da sua personalidade são mais evoluídos até mesmo que nós. Há pessoas que são extremamente materialistas na sua forma de expressar a religiosidade. Dependem de rituais, dependem de coisas materiais, mas são pessoas que não têm a menor hesitação em pegar algo seu e passar adiante para oferecer ao que precisa. Nós vamos perceber então que a pessoa, embora ela tenha concepções um pouco atrasadas num setor da vida, em outro ela já se desprendeu. Ela já não está mais apegada a questões de posse, por exemplo. Então é nesse sentido que nós temos que respeitar os indivíduos. Porque a pessoa pode, em um aspecto do seu ser, ter uma imperfeição muito evidente, mas em outro ela tem muitas coisas importantes. Por isso que os espíritos, quando foram desenvolver essa temática com Kardec, questionado por ele, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 839, nós vamos encontrar o desenvolvimento dessas ideias. Do respeito que nós temos que ter, aquela fé sincera que alguém tem. Nós não devemos achar que alguém, por crer nisso ou naquilo, está condenado a alguma situação negativa. que ela vai ter algum resultado negativo porque ela crê naquela forma. Porque o que importa realmente é se essa religiosidade nasce do coração da pessoa. Nasce daquilo que ela pode fazer e ser naquele momento. É aí que nós vamos percebendo, então, essa necessidade de respeitar, de aceitar o outro de acordo com aquilo que ele crê. Emmanuel também ele fala, né, dessas pessoas, então, que têm diferentes formas de se voltar à divindade. Ele diz assim: aos que se supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a bailados exóticos, em algumas culturas também. A parte física, corporal, a dança faz parte da religiosidade. No Brasil nós temos um exemplo clássico, que são as religiões que surgiram do sincretismo afro-brasileiro, né? Das crenças que os africanos trouxeram, se misturaram ao catolicismo e já no século XX, no início do século XX, incorporaram elementos também do espiritismo. Nessas crenças, a dança, por mais estranho possa nos parecer, para eles tem um significado espiritual importante. Para aqueles que não estão habituados, é um choque ver aqui. E se você for estudar outras culturas, também existe essa manifestação. Facções dentro do islamismo mesmo emprega parte da dança como parte da sua manifestação religiosa. Nós vamos ver também que Emmanuel ele relaciona, né, de que há os que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vibre absolutamente concentrado nas figurações geométricas. Há os que fazem votos de solidão, crendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar. Aos que levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o divino amor. Vamos ver as igrejas lá das cidades históricas de Minas Gerais, muitas folheadas a ouro. Esse fenômeno foi só aqui no Brasil, não. Se você for observar em templos budistas na Ásia, você vai identificar isso. Uma série de objetos também feitos de ouro, adornados. No hinduísmo você vai encontrar essa manifestação também. E há ainda os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma. Pessoas que, devido à sua condição ali em determinada religião, ganham tanta notoriedade que se colocam como autoridades realmente que podem dizer o que as pessoas creem ou não. Isso nós vamos ver bem claro na história das grandes religiões, desses líderes religiosos que conseguiram incutir na alma das massas certas crenças, né? Então, nós temos na história do cristianismo o papel da Igreja Católica. Mas nós vamos encontrar nas outras culturas também esses elementos, né? De pessoas que, devido ao seu destaque, ao seu papel, passam a impor as crenças nos outros. Então você vai encontrar isso no islamismo, no judaísmo. O judeu, na época de Jesus, ele era fortemente influenciado nas suas crenças pelas crenças de um pequeno grupo, que eram os fariseus, né, que ditavam aquilo que as pessoas na época deviam crer. Então isso nós vamos perceber que em todas as religiões sempre vai acontecer esse processo de pessoas que se põem nesse patamar de ser a autoridade. Na verdade, a liderança ela sempre foi necessária no progresso humano, em todos os setores. Desde que nós começamos a viver propriamente como humanos, deixamos a animalidade, passamos a estar ali unidos num grupo em que precisávamos sobreviver e percebemos que unindo forças nós sairíamos vitoriosos daqueles desafios que o mundo natural nos impunha, as lideranças sempre surgiram. Por quê? Não existe a possibilidade de você sempre ter seres idênticos, iguais. Aquele que tem mais experiência, que tem mais conhecimento, acaba naturalmente assumindo esse papel de liderança. Aquele que tem habilidades maiores de comunicação, de convencimento, se torna líder naturalmente. Mas jamais esse líder pode se pôr no papel daquele que vai ditar o que o outro vai crer, o que o outro vai aceitar. Então, esse processo ele existiu nas religiões, mas o correto é a liderança ser pautada sempre o quê? Apenas na experiência de uma vida, e nunca na tentativa de impor pontos de vista. Tá? Então, o que Emmanuel fala dessas pessoas, né, que existem tantas formas diferentes de crer, E ele vai destacar o respeito que nós temos, o respeito que nós temos que ter pela essa forma de crer da pessoa. Que não podemos entrar em conflito com as pessoas porque elas pensam diferente, né? Mas daí significa o quê, né? Significa que nós vamos ser sempre omissos na divulgação daqueles princípios que nós aceitamos? Não. Porque você respeitar a religiosidade do outro não significa você se silenciar sobre os princípios que você considera corretos. Nós podemos sempre levar um esclarecimento de acordo com as nossas convicções para o outro. Mas nunca em base de disputa, nunca em base de conflito. E é isso que ele vai afirmar nessa mensagem. Que ao discorrer sobre as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, nós temos que fazer isso como um diálogo amigo. Quando você fala para alguém de algo bom para você, aquilo que te ajudou em certos aspectos da sua vida, aquilo que tem te dado força, aquilo que tem te promovido, aquilo que tem te dado sustentação, é uma forma harmoniosa de a gente dizer para o outro como a gente entende essa questão da religiosidade. Então, nós vamos sempre nos furtar dessa tentativa de converter as outras pessoas, né? O espírita não é alguém que está preocupado em trazer adeptos para o centro. O espírita não deve ser alguém preocupado em criar seguidores, mas é alguém que deve estar preocupado em o quê? Testemunhar pela sua própria vida o benefício que a doutrina traz para ele. É aí que está a grande forma de divulgação das ideias que nós aceitamos. Porque nós temos que pegar aquele exemplo que Jesus ensinou, né? De que reconhece a boa árvore pelo seu fruto, e mostrar na nossa vida os benefícios que essa nossa religiosidade traz. Essa é a forma mais efetiva de divulgação das nossas ideias. Porque nós podemos realmente entrar num campo de discussão teórica com alguém, apontar uma série de pontos falhos na doutrina dessa pessoa, mostrar que há equívocos, e as próprias religiões fornecem muito material para isso. Mas, o que nós temos de ganho real nisso? Ao desmontar a crença de alguém, mostrar que muitos princípios ali ainda são coisas que estão muito mais relacionadas ao início da humanidade, né? Qual o benefício que nós temos, né? Qual o benefício que nós teremos em muitas vezes tirar aquela fé sincera, simples, mas que a pessoa ainda tem e é o que dá a ela condições de sobrevivência, é o que dá a ela força para viver. Qual o benefício que nós vamos ter? A gente poderia pensar assim, ah, mas se o indivíduo tiver uma concepção melhor que a minha, ele naturalmente vai estar melhor. Mas veja, os princípios, os valores, eles são de acordo com a evolução do indivíduo. Não adianta nós queremos muitas vezes levar esses princípios que o espírito ainda não é capaz de digerir, de assimilar. Não adianta muitas vezes a gente querer que uma pessoa abandone séculos de vivência numa concepção simplesmente com uma explicação muito bem arquitetada, muito bem instruída. Porque não são todos que ao ler o livro dos espíritos serão como Bezerra de Menezes quando teve o primeiro contato com a doutrina. Ele era de formação católica, o espiritismo era uma doutrina nascente na França, e chega a ele a primeira tradução do livro dos Espíritos em português. Ele leu o livro inteiro e não achou nada surpreendente. Por quê? Porque ele achava, ele entendia que tudo aquilo era extremamente natural. Era como se ele sempre tivesse acreditado naqueles princípios que estavam ali. Mas por quê? Era um espírito que já trazia esse conhecimento para o mundo espiritual. Ele já era um espírito que conhecia a vida espiritual da própria vida espiritual. Então, para ele, ler o livro dos Espíritos e aceitar plenamente, achar tudo natural que estava escrito lá, e até achar que aquilo correspondia a muitas crenças que ele foi formulando ao longo da sua vida, porque ele vai conhecer o Espiritismo já como um homem adulto, intelectualmente formado, alguém que já tinha uma série de referências. Então, para ele, aquilo foi algo natural. Por quê? Porque era de uma condição espiritual que dava condições de entender aquilo como natural. Outras pessoas têm uma grande dificuldade de entender questões espirituais. Por isso que desmaterializam tudo na religião. Né? Tem pessoas que chegam a ter até um sistema de crença de que morrendo apaga tudo, porque a nossa parte espiritual não tem consciência de nada. Só depois, quando ressuscita o corpo, é que a pessoa volta a ter a sua personalidade, a sua integridade, a sua individualidade. Tem pessoas que são tão materialistas, mas ainda assim desenvolvem uma religiosidade, que não conseguem conceber uma vida espiritual. Então, não vai adiantar a gente entrar num debate, numa discussão, tentando provar que o outro está errado. Porque, na verdade, nós não temos que provar nada para ninguém. Nós não temos a missão de converter ninguém, de transformar ninguém em nosso seguidor. Mas nós temos uma missão especial para nós mesmos, de adquirir a verdadeira religiosidade, de adquirir a verdadeira forma de se relacionar com a vida espiritual e com Deus. E essa verdadeira forma, ela, para nós que já vamos aprendendo com os Espíritos essas noções de religiosidade, elas não dependem de coisas externas. Elas não dependem de um tempo. Tanto é que o nosso lugar aqui que nos congregamos, nós temos no sentido de templo, mas muito mais amplo. Não temos altares, não temos imagens, as figuras são apenas representativas, como temos um quadro de um familiar na nossa casa, é apenas uma lembrança a essas pessoas. Mas não precisamos cultuá-los materialmente. Porque no Espiritismo nós aprendemos que o nosso templo é a nossa mente. Que o sacerdócio é exercido por nós mesmos. Nós não precisamos de intermediários para nos dirigir a Deus. Nem precisamos de nada especial para criar essa ligação. Nada que seja material. O especial seria o quê? A nossa vontade e a nossa disposição nessa ligação com Deus. Não precisamos nem nos purificar para nos dirigir a Deus. Precisamos passar por um período de purificação para pedir que Deus nos ouça. Porque o nosso entendimento sobre Deus, ele nos ensina o quê? Que Ele está além dessas formas. Que Ele, em essência, está aqui, neste momento. E ao mesmo tempo, nós não podemos alcançá-lo, tocá-lo, por quê? Porque Deus só é alcançável pela nossa emoção e pelo nosso pensamento. Pelo quanto nós nos dirigimos a esse ser. Pelo quanto intensificamos o nosso pensamento nessa vontade de estar com Ele e de tê-lo a nosso favor. É isso que aprendemos com o Espiritismo. Então a nossa religiosidade, ela dispensa o templo, ela dispensa o altar, ela dispensa os rituais. Tanto é que existem estudiosos que falam, o Espiritismo ele não é religião, por quê? Porque ele não tem a característica que todas as religiões têm. Um sacerdote, aquele que é o elemento de ligação entre a comunidade e Deus, aquele que é autorizado a dar sacramentos. O Espiritismo não tem um lugar especial para irmos uma vez na vida, como tem os islâmicos. O Espiritismo ele não nos coloca que nós temos que fazer certo número de preces por dia, ou que temos que contar o número das orações que fazemos no momento. Ele não nos coloca nada disso. Por quê? A religiosidade que ele nos propõe é a religiosidade natural. É o desenvolvimento de uma tendência que o homem traz em si, que é essa busca da divindade. Porque é natural de nós buscarmos a religiosidade. Por isso que o homem criou tantos sistemas. Porque sendo imperfeito e impelido por essa busca, ele buscou como ele pôde em todos esses milênios. Ele busca como ele pode. Nós que já vamos alcançando algum entendimento, vamos respeitar aqueles que estão nessa busca por outros caminhos. Porque o que importa essencialmente é como o indivíduo vivencia essa busca. É como ele está sentindo naquele momento em que ele se dirige à divindade. Se ele ainda precisa de algo material para concentrar a sua atenção, mas é algo ainda sincero no seu coração, essa busca, aquilo é válido. Deus o ouve, Deus o atende. Deus o encaminha. Porque o que nos liga essencialmente, e aí que os Espíritos vêm nos explicar, o que nos liga essencialmente a Deus é o nosso mundo interior. é aquilo que nós temos em nós, é o que sentimos, é o que pensamos. Por isso que Jesus pregava na natureza. Quando se dirigiu ao templo, é porque as pessoas estavam lá e precisavam ouvir naquele momento. Ele precisava desmaterializar alguns aspectos da religião, como aconteceu, né? Felizmente, abriu-se uma nova era para a humanidade da religião que já não mais precisaria de sacrifícios materiais. Né? Essa foi uma contribuição significativa, né? Porque antes se sacrificavam humanos, depois se sacrificaram animais. E Jesus, ele coloca nesse momento da sua passagem uma nova ideia, né? Embora ela precisou ser sustentada por concepções equivocadas de alguns seguidores dele, de que a sua morte teria encerrado essa sequência de sacrifícios que o homem vinha fazendo, mas Jesus inaugura uma nova era para a humanidade, que é dessa da religião natural. Por isso que ele falou que o reino dos céus está dentro de vós. Ele queria mostrar que não existia nada exterior. Por isso que ele disse que ele tinha poder para destruir o templo. Não era só o corpo que ele falava que poderia morrer, como alguns interpretam, né? Mas ele podia destruir aquele templo. Alguém que pôde caminhar sobre as águas e manipular os fluidos a ponto de criar uma base de sustentação, podia mover forças incríveis da natureza e provocar ali um evento que demoliria o templo de Salomão. Mas ele não fez assim. Ele apenas colocou o que ele poderia fazer. Ele poderia até provocar fenômenos dessa natureza, mas não seria dessa forma que ele estaria ajudando aquelas pessoas. Não seria daquela forma que ele poderia contribuir com o crescimento de todas as pessoas. Por isso que Jesus respeitou muitos dos aspectos da religiosidade, né, dos seus seguidores. Por que que ele repete aquele ritual que os judeus tinham de celebrar a sua fuga do Egito? Na sua Páscoa, no Pessach, os judeus celebram isso. E naquele tempo também celebravam isso, a fuga do Egito. Mas Jesus institui uma nova forma de interpretar aquele momento, né? Ele rompe com aquela ideia tão material e ele faz uma série de colocações, mas que infelizmente, dado a imperfeição das pessoas que mais tarde ouviram essas explicações, se instituir uma nova forma material de uma celebração. Né? Mas Jesus, então, ele respeitou essas religiosidades que as pessoas tinham. Porque ele entendia que cada um estava numa condição, cada um estava numa capacidade de entender a vida espiritual. Mas ele não deixou de explicar aquilo que ele tinha que vir explicar. De dar novos elementos para que o homem construísse uma religiosidade espiritualizada. E é isso que nós temos que buscar quando nós vamos aprendendo sobre o Espiritismo. Nós temos que ir entendendo que ele é uma religião natural, que ele é uma religião que nos ensina que a nossa ligação com Deus é toda mental, ela é toda emocional. Ela não depende de nada exterior. Porque muitas pessoas às vezes se equivocam, né? E ao adentrar no Espiritismo, elas vão só adaptando coisas para tentar seguir o esquema das religiões antigas, das religiões do passado. E nós, como Espíritas, não devemos fazer isso. Não devemos buscar adaptar, por exemplo, ver a reunião como se fosse a missa. Não devemos adaptar o casamento como se fosse o sacramento casamento do catolicismo romano. Não devemos tentar fazer essas adaptações. Nós devemos buscar essa religiosidade que os Espíritos nos ensinam, e ela se expressa pela conduta do indivíduo. Nós exercemos os nossos ofícios religiosos todos os dias. Todos os dias, quando nos comprometemos com o bem, com a lei do trabalho, quando nos comprometemos com a fraternidade, todos os dias que nos movemos em favor do semelhante, em cuidar da nossa própria vida, em respeitarmos as regras da sociedade, em contribuirmos para o bem, em que buscamos elevar o nosso pensamento, melhorando as nossas concepções. Nesse momento, nós estamos exercendo a nossa religiosidade. Nesse momento, nós estamos praticando a religião espírita, que é uma religião de consciência. Uma religião que tem que estar presente, não nos atos exteriores, mas tem que estar presente na vida do indivíduo. Tem que fazer parte do seu dia a dia. É por isso que só crer não nos basta. É necessário, além do crer, que nós incorporemos esses princípios, esses valores no modo de ser. É aí que nós estaremos exercendo a verdadeira religiosidade dentro do Espiritismo. É quando você entende o que é necessário perdoar que você se esforça diariamente para perdoar. É quando você entende que você tem que praticar o bem e você se esforça por essa prática do bem. É aí que nós estamos exercendo a nossa religiosidade. Então é isso que temos que buscar nesse exercício de praticar o Espiritismo. Muitas pessoas entendem, né, que a prática espírita seria o quê? Seria a prática da reunião mediúnica, né? Ou de irmos simplesmente uma palestra. Mas isso não é o exercício da religiosidade. Existem grandes religiosos espíritas que vivenciaram profundamente a doutrina sem participar de trabalhos mediúnicos. Por quê? Ao receber essas informações, essas instruções, eles incorporaram isso na sua vida. Passaram a vivenciar esses princípios. Enquanto que há pessoas que frequentaram sessões durante anos da sua vida e não aprenderam nada com as comunicações dos Espíritos. Não assimilaram tudo aquilo que lhes foi falado. Há pessoas que leem todos os livros espíritas. Elas não são mais espíritas por isso. Enquanto que há aqueles que se concentraram apenas nas obras essenciais, naquelas que trazem o conhecimento mais básico, mas os vivenciaram. Esse que vivenciou integralmente a doutrina espírita. Então nós vamos descobrindo isso. Que a nossa religiosidade, o nosso contato com a divindade, ela se dá pelo pensamento e pelo nosso empenho. Ela se dá pela nossa renovação interior, pela nossa busca. Então nós não encontraremos na casa espírita os elementos de materialidade como tem em outras religiões. Nós vamos ter um culto musical. Não vamos ter um culto que envolve paramentos e acessórios, mas o nosso culto será inteiramente no nosso coração. Essa é a religião natural, é a religião que Jesus veio ensinar, que se prega em qualquer lugar. A gente só está aqui nesse lugar aqui porque está abrigado do frio e da chuva. Mas poderíamos exercer a nossa religiosidade caminhando, conversando, congregados em qualquer lugar. Depois a gente, da prece, a gente continua. Nós vamos fazer a prece agora para começar a chamar para os passes. Vamos procurando. Nesses momentos agora, nos elevar em pensamento a Deus. Agradecido, Senhor, pelas bênçãos recebidas nesta manhã e em toda a nossa vida, Pai. Por tudo, nós somos gratos, em especial pelo conhecimento que nos ilumina a mente e nos guia os passos. Nós pedimos, Senhor, que nos abençoe sempre, que faça nossos corações se tornar mais dóceis, mais amorosos, mais capazes de abrir os braços para acolher aqueles que encontramos. Dá-nos, Senhor, o entendimento, a compreensão, Pai, daquilo que devemos fazer em nossas vidas. E guia todos aqueles que se encontram cansados, abatidos, aqueles que não veem perspectiva em seus dias, aqueles que se encontram presos à solidão, aqueles que se sentem abandonados e esquecidos, aqueles que carregam diariamente as dores no corpo, o estômago faminto, E também, Pai, aqueles que se encontram com o pensamento envolto em nuvens densas e perturbadoras, de tantas aflições e tantas perturbações, clareia essas almas, Pai. Auxilia-nos a nos tornarmos instrumentos nesta missão. Que possamos encontrar-te em nosso semelhante e cultuarmos o amor, a fraternidade, como os elementos de nossa devoção ao vosso poder e vossa sabedoria. Vós, espíritos amigos, benfeitores que nos amparam sempre, nosso agradecimento pelo amor, pelo carinho, e que possamos estar mais atentos às vossas recomendações. Jesus nos abençoe a todos e nos inspire os atos, palavras e pensamentos. Que assim seja, Senhor. Graças te dou.